diferente. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E viva Jesus. Pra cima. Um dia João Batista estava batizando e de repente ele olhou lá atrás e disse: aquele lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. E com fogo. A gente vai clamar: acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez tua chama em nós. acende a tua chama. O fogo sobre o altar continuará ardendo. Vai arder continuamente, porque tem lenha pra queimar. Nós queremos queimar. Nós queremos queimar.